tenho que me preocupar em escrever algo que preste. Se tu vai me escutar, se eu falar palavrão no meu rap. Mas não esquece, tá, que aqui nada mudou. E que o preço do ingresso no teatro não abaixou. Que ainda tem morte violenta a cada 13 minutos. E que a passagem de ônibus é a mais cara do mundo. Que aqui não tem educação, emprego ou diversão. Se o resultado é cadeia ou caixão, mais corpo estirado no chão. Moleque com a arma na mão, a mãe que visita a prisão. E Macalé só tá tentando encontrar solução. Por que que em vez de construir mais jola, vocês não constroem mais escola? Por que que não dão emprego pra ninguém aqui precisar de esmola? A falta de emprego faz a mãe eternizar um luto. Perder o filho pro crime é a dor mais forte e constante do mundo. Você escuta e fala: esse Macalé é louco. Tá bom, né? Mas é você quem cria os monstros. Monstros, monstros. Não tem espaço pra refrão. Não tem espaço pra refrão. Não tem espaço pra refrão. Não tem espaço pra refrão. Eu até que poderia ter escrito um refrão mais bonito, mas não sei porquê, nesse aí encontrei mais sentido. Pois se não tem lazer, emprego, educação, também não. Não tem espaço pra refrão. Porque cadê a beleza em ver a fome do filho e saber que tu comeu, né? E deu um rolê de jatinho. Foi pra Colômbia, tu foi pros Estados Unidos. Mas e aí, tu só resolve o problema dos ricos? Eu não como gás, minha mulher não bebe combustível. Eu não tenho carro, mas tenho o meu filho. Então, cadê o emprego? Eu quero dinheiro pra alimentar minha família. Quero viver, mas sem vender droga e sem formar uma quadrilha. Quero entender porque uns tem muito e outros tem tão pouco. Porque uns estão em frente à praia e outros em frente do esgoto. Você escuta e fala: é pessoa de doido. Tá bom, né? Mas é você quem cria os monstros. Monstros, monstros. Não tem espaço pra refrão. Não tem espaço pra refrão. Não tem espaço pra refrão. Não tem espaço pra refrão. Nascendo aqui ganhei direitos por ser brasileiro, mas perdi todos por não ter dinheiro. Sonhei em ter o que tu tens, mas sem ter sobrevivi. Hoje eu vivo com o que tenho, a metade do que eu perdi. Descobri que o sonho é importante, mas não enche o prato. E o fome zero não chegou no meu barraco. Porque foi numa cueca ou numa mala pra uma ilha. O seu amigo quem levou e você não sabia. Quando votei em você, perdi meu emprego. Foram com ele os meus sonhos e desejos. Queria mostrar pra minha família que Papai Noel existe, que existe a alegria. Depois de um tempo triste, mas o palhaço deixou cair do rosto a lágrima por uma dor que não se expressa com palavras. Meu filho com fome, eu sem dinheiro é o que me deixa louco. Meus parabéns, você acaba de criar um monstro. Monstros, monstros. Não tem espaço pra refrão. Não tem espaço pra refrão. Não tem espaço pra refrão. Não tem espaço pra refrão. Olha o moleque com a arma na mão em vez de um livro novo. Olha você com sua caneta de ouro. Então vai, assina a lei que deixa o meu país mais velho. Leva cada vez mais jovem pra cadeia ou cemitério. Quem tem vaga na cadeia, mas não tem na escola. Não tem livro, tem algema, tem pistola. Porque do povo brasileiro você não tem dó. Quando aprova o aumento do auxílio paletó, quando dá 11 mil de gasolina pro deputado, cê só pode tá roubando do meu prato. Votei em você porque você veio da humildade, pra descobrir que santo de casa realmente não faz milagre. Não adianta me escutar agora e dizer que eu sou louco. E continuar criando os monstros. Monstros, monstros. Não tem espaço pra refrão. Não tem espaço pra refrão. Não tem espaço pra refrão. Não tem espaço pra refrão. Monstros, monstros. Monstros, monstros. Monstros, monstros. Monstros, monstros.